sua coroa de espinhos, suas mãos feridas, carinhos pra me acalmar, de alegria chorar, viajar, lamentar, pensar, sei lá, sei lá. Sua coroa de espinhos, suas mãos feridas, carinhos pra me acalmar, de alegria chorar, viajar, lamentar, pensar, sei lá, sei lá. Em quarto escuro, vidas perdidas, mãos se contorcem, feridas, nuvem no céu, o sol se opõe, pobres pessoas se opõem, são derrotadas. Nas batalhas travadas com navalhas que cortam sentimentos mais secretos, escuros, incertos, nécios, insetos que morrem em volta da lâmpada. Assim a humanidade rumo à lama, a trilha é o luto pra quem olha de cima dos muros. Labirintos escuros torturam almas, desejos, desejos, espelhos, espelhos, calendoscópio azul, todas as cores vermelhos, às vezes me dói. Eu, ser humano, limitado, imitado, ó Deus, perdoe a humanidade por tanta inveja, mentira, preconceito, maldade. As grandes metrópoles rumo à destruição, a trilha sonora e a canção, bebidas, os carrões cruzam as avenidas, lágrimas percorrem a linha de expressão do meu rosto, lágrima salgada, desgosto, dia após dia, ano após ano, verme, nós, vermes urbanos sobre a terra, transitando. Sua coroa de espinhos, suas mãos feridas, carinhos pra me acalmar, de alegria chorar, viajar, lamentar, pensar, sei lá, sei lá. Sua coroa de espinhos, suas mãos feridas, carinhos pra me acalmar, de alegria chorar, viajar, lamentar, pensar, sei lá, sei lá. Eu clamo a ti, ó Pai, em meio à dor, decepção, sujo meu clamor, às vezes rastejante, errante, miserável, nu e cego. Pensava eu ser forte o tal, mas descobri que a fraqueza é fundamental pra que o homem caia na real, que sem Cristo é nada, que lhe sobrará nada, pra que não seja escravo dos seus próprios desejos, que a boca que lhe trai é a mesma que lhe deu um beijo, que a dor é mais insuportável ainda, quando quem provoca é os companheiros compassados da vida. Maldito o homem que confia, maldito o homem que acredita, mas não se deve desconfiar, mas eis aí minha outra face pra apanhar. Hoje descobri que Deus me ama, que mesmo no escuro meu nome chama, mesmo na sarjeta, no boteco, dando um teco, ele chama, transforma o homem num ser mais feliz. Por isso eu choro, por isso em minha alma eu choro, minhas trajetórias, momento, minhas memórias. Hoje eu sei que a trilha que eu tomei, por mais dolorosa, é a certa. E chorar é bom, sempre quando se caminha em linhas retas. Sua coroa de espinhos, suas mãos feridas, carinhos pra me acalmar, de alegria chorar, viajar, lamentar, pensar, sei lá, sei lá. Sua coroa de espinhos, suas mãos feridas, carinhos pra me acalmar, de alegria chorar, viajar, lamentar, pensar, sei lá, sei lá. Olhar pra trás jamais, e seu olhar, que eu posso ignorar tudo que eu deixei dos antepassados aos patriarcas, esta é a lei, mesmo que a traição coma comigo, mesmo que ela deite comigo, ou ande no mesmo caminho, pois escura é a razão, e clara a divisão do pão, e não a que divide pensamentos, e dilacera entendimentos, pois o amor é amor e não sexo, então não sobra um fato de complexo, então, agora entendo porque sombrou sozinho. Agora entendo o porquê da coroa de espinhos. Então eu choro, em minha alma choro. Antes de eu nascer, você já me conhecia. No ventre da minha mãe, sentia a primazia. Oh, meu Pai, me perdoe pelas minhas falhas. Erros e falhas são igual a todos. Muitos erros, erros, e se eu chorar, é só um reflexo do completo abandono das faculdades mentais normais. Mas se sou louco, doce loucura, são as coisas de Deus, assim diz as escrituras. Ser homem, antes de tudo era assumir os erros, os débeis desvaneios, a que clama o verme de Jacó. O Senhor me escuta porque me ama, ó, ó sol, tu vais brilhar as nações. Do amor do rico ao pobre não faz acepções. Sua coroa de espinhos, suas mãos feridas, carinhos pra me acalmar, de alegria chorar, viajar, lamentar, pensar, sei lá, sei lá. Sua coroa de espinhos, suas mãos feridas, carinhos pra me acalmar, de alegria chorar, viajar, lamentar, pensar, sei lá, sei lá.